Mas um maluco perseguido, o nego vai se esconde. Se ficar é mal, se não correr é fatal. Certamente será o seu final. Se não correr é mal, vacilar é fatal. Saiba que você não é um imortal. Corre, corre, neguinho, vai, vaza daqui. Não deixa que os gambé traçam seu fim. Então corre, não deixa os homens te pegar. Não deixa a bura te ver, se não suspeito é você. Então corre, corre, nego, vai, se esconde. Viaturas acionadas, ratos cinzas na estrada. E minha erva eu acendi, virou fumaça, sumiu. Se os gamba aparecer, cadê o flagrante? Não tem flagrante, não, não tem flagrante, não. Só o cheiro da erva no final da festa. E os gamba só de olhar e ver se me erra. Tô na paz, no veneno, e assim eu vou vivendo. Não devo nada a ninguém, por isso dá um tempo. Suspeito na estrada, o terror da madrugada, os homens podem vir. Me parar, me abordar, pode até me enquadrar. Me bater, revistar, procurar, não vão achar. Cadê o flagrante? Virou fumaça. E corre que lá vem os homens. Mais um maluco perseguido, o nego vai se esconde. Se ficar é mal, se não correr é fatal. Certamente será o seu final. Se não correr é mal, vacilar é fatal. Saiba que você não é um imortal. Sai no pinote, os zombis tão na pista, véi louco pra te dar o bote. A casa vai cair, esse malandro vacilar. Mete o pé, queima o chão, não deixa os gamba te pegar. Chapadão, chapadão, na madrugada chapado. Suspeito no enquadro, vacilou, é abordada. Adrenalina está a mil, minha erva já subiu. O flagrante está no ar, os gambé já até sentiu. Melhor correr, me proteger, escapar, me esconder. No corre, corre, eu sinto o clima, o sangue ferve, me alucina. Periferia, assim que é, nosso povo versus gambé. Sujeito homem, nos afarda, não exibe sua arma. Diz que é lei, não justifica, bate, prende, mata em seguida. Assim que é, assim que vai ser. Os gamba só na cola querendo enquadrar você. Corre, corre, neguinho. Corre, corre que lá vem os homens. Mais um maluco perseguido, o nego vai se esconde. Se ficar é mal, se não correr é fatal. Certamente será o seu final. Se não correr é mal, vacilar é fatal. Saiba que você não é um imortal. Corre, corre, neguinho, vai, vaza daqui. É fatal, irmão, sente só a crueldade dos canais terminando sem dó. Vejo os de menor sendo enquadrado por eles, agredido e violentado. Mas vocês também irão pagar os seus pecados. Abusaram do poder pra sua autoestima crescer. Foram desumanos com a sociedade, mas não iremos nos calar, pois só falamos a verdade. Corre, corre que lá vem os homens. Mais um maluco perseguido, o nego vai se esconde. Se ficar é mal, se não correr é fatal. Certamente será o seu final. Se não correr é mal, vacilar é fatal.